Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Caríssimos ouvintes, bem-vindos a mais um Escolhes tu ou escolho eu. Antes de mais, quero dizer que lamento imenso hoje ser 2 de Abril e não 1. Se não dizia que este seria o último programa das Escolhas Tuas, escolho eu. Porque antes de entrarmos no ar, tínhamos andado à pancada, eu e o Nuno. Algo que, aliás, até seria relativamente credível, já que em algumas situações não chegamos a vias, de facto, por muito pouco. Mas, ora como hoje é 2 de Abril, lamento informar-vos de que o Escolhas Tuas, escolho eu continuará por tempo indeterminado. Ou seja, que irão continuar a ter de aturar estes dois indivíduos, um deles, enfim, com uma maior deficiência mental, enfim, que sou eu, mas pronto. O outro vai que ainda põe assim uma ordem um bocadinho às coisas, mas pronto. Isto aqui, se eu não posso ser mal dele, porque vocês não veem, mas ele está-me com uma arma apontada à cabeça, não é? Já carregou a arma e tudo, ou seja, se eu digo mal dele, ele, pumbas, dispara, não é? Portanto, eu tenho que dizer bem dele. Mas dizia eu então, pronto, lamento imenso, mas pelo menos até 2012, mais precisamente até 21 de dezembro, vamos ter escolhas, tu escolhas. Depois logo se verá. Mas pronto. Eu só disse que o Nuno estava aqui com uma arma apontada aqui à minha cabeça, é porque ele está por cá, não é? Não sei se queres complementar os nossos... Efetivamente, boa tarde, amigos ouvintes. Efetivamente, vamos efetivamente dar início à 27ª emissão do Efetivamente Escolhes Tu ou Efetivamente Escolhes Eu. Porque, efetivamente, já terminamos mais uma semana, estamos a terminar mais uma semana, portanto é sábado. Efetivamente, como é sábado, efetivamente, vamos ter mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu. E, curiosamente, efetivamente, esta semana completa-se efetivamente meio ano de existência das Escolhes Tu ou Escolho Eu. Se não fosse eu a falar, o Carlos Bonaparte ou o David Fernandes não estava aqui. Porque, efetivamente, é verdade. É uma verdade efetiva. É já completa neste próximo dia 5, terça-feira. Estás a ver para que é que mudaste as emissões para sábado? Se fosse terça-feira, computava exatamente no dia 5 de Abril, fazíamos meio ano. E fazia. Por acaso, é verdade. E era terça-feira da mesma. Portanto, efetivamente, boa tarde a todos. Efetivamente, até logo. Pronto, e já agora eu peço desculpa. Eu enganei-me aqui no nome deste indivíduo que está aqui ao meu lado. Ele não era o Nuno Miguel, mas sim Ricardo Ramos. Sim, sim. Tu lembras o Ricardo? O qual? Do Ricardinho? Sim, da nossa turma. Ah, sim, lembro. Adivinha qual foi o nome que aquela minha amiga que teve o filho na semana passada deu ao bebé? Como não havia nome, tinha que ser esse. Pronto. Na altura não havia a pessoa, agora não havia nome, lá aparece o Ricardo. Pronto, ainda bem. Fala aí, efetivamente. Pronto, ora bem, efetivamente estamos no ar, não é? E para vos trazer 6 músicas, 3 escolhidas por mim, outras 3 escolhidas pelo Sr. António. Oh, Pedro Almeirinho, nós passamos as 2 últimas emissões sem fazer o rescaldo. A culpa é tua, ó Joaquim. Está bem. Eu faço agora. Queres que eu faça? Podes lá fazer a baralha. Foi rápido. Baralha. 19 de Março, o Carlos Bonaparte cantou o Alma Gêmea. É Carlos Bonaparte, gostas que se chamem. Ou Pedro Antunes. Marco Pão, Joana, Starlight, Dia dos Seus Anos. Marante, Garçom. É Marante ou Diapasão? É Dia dos Seus Anos. Garçom. Ah, é o Garçom. É o Amarante. Não é Amarante, é Marante. Boy Stanley, Promise You, All Star Tribute, What's Going On. Isso foi dia 19. Na semana passada, 26 de Março. A melhor emissão que eu já ouvi dos Costumas Colhão. Dragon Ball GD. Dina e Amor da Água Fresca. Inspector Gadget. A música de abertura da TV2, diz aqui o João Leão Antunes. Que é de 1994, não sei se é, não é? É. Ciclo Sem Fim, do Rei Leão, e a Cinderela, para fechar, a Cinderela, que foi muito falada, até mais que uma vez, até mais do que uma intervenção, mas por fim lá ouvimos a Cinderela. Olha, há coisas que eu não entendi. Porque é que, por exemplo, tu, na parte da Dina, começaste a dizer as palavras ao contrário? Porque me deu vontade. Ah, és maluco. Já te disse que tenho uma deficiência mental. Ah, está bem, Paulo. Ainda agora abri o programa a dizer isso. Ah, não ouvi. Este senhor... Sabes que é a emissão... Sabe, mas este Fernando Castro, de vez em quando, ele tem assim um... Esquece das coisas, pronto. Esquece das coisas, que... mas pronto. Sim. Ô Jorge, eu acho que é uma cabeçada. Sabes que a emissão da semana passada, 26 de Março, deve ter sido aquela que eu ouvi mais vezes. Gostei daquilo. Gostei. Foi muito nostálgico, bonito. Mas... Sim. Como foi possível, nós esquecemos o Dartacão. Falamos de 572 desenhos animados e não falamos do... E esquecem de trazer guitarra. Que problemas. Sabes que... Só pá, há tantos desenhos que de vez em quando passam, não é? Pois. E um dos mais marcantes... Chuta! Ah! Cruza! Ah! Penalti! Ah! É que aqui o Mário Dias está a ver o Boa Vista. Agora vai só para todas que eu sou o autor do Mail de um Louco, não? O autor de quê? Ah, tu não sabes o que é? É que o Mário Dias é o autor do Mail de um Louco. Não, conheço o Mário Dias, mas não é autor de Mail nenhum. É que aqui eu estou a ver o jogo Boa Vista Gondomar. Ora, e sabes que não sei se conheces um indivíduo chamado Filomeno Martins. O Filomeno é o homem da Filomena. Ah, tinhas que dizer que não conhecias, que era para dizer, pois, o Filomeno Martins é o gajo que está a apresentar o programa comigo. Mas pronto, está bem. Por acaso conheço um Filomeno. Pois e é mesmo esse. É o homem da Filomena. É, mas é mesmo, eu por acaso fui buscar Filomeno, precisamente é... Ah, tu conheces também? Pessoalmente, inclusive, não sou muito simpático. Também eu. Ele e ela. Exatamente, são os dois muito simpáticos. E bons cantores, diga-se. E bons palhaços. Também fazem. É sério. Eu sei que fazem... Fazem coisas palhaços. Pronto. Olha, estamos em 6 minutos e ainda não sei que música é. Eu sei. Os ouvintes é que não sabem que música é que tu vais escolher para a semana. Ora bem. Sim, é que convém dizer que o Carlos Bonaparte mandou a lista só ontem à noite. E porque eu lembrei isso. Não, até hoje só dias. Ao contrário, eu, por exemplo, já enviei a lista para a semana. Mas pronto. Ah, já? Já. Mandei ao bocado antes de chegares aqui. Mas já mandei, podes queres ver ao menos agora, podes ir ver. Não acontece. Está bem. O que é que eu ia dizer? Pois, mas é assim, eu por acaso sabem, ocorreu-me fazer aqui uma partida ao Nuno, mas... Oh, Nuno, peço desculpa. Não, não, quem é o Nuno? Ah, foi sem querer. O Marcos, está bem, Marcos. Olha, um bocado ia te chamar disso, mas passou. mas dizia eu então que... Olha, na verdade, só mais uma coisa, que eu lembrei. Oi. Sabes que nos foi sugerido fazer uma dupla musical? Quem? Eu e tu? Exatamente, Hugo e Ricardo. Hugo e Ricardo? Sim. Está bem. Tu és o Ricardo. Exatamente. Ah. Mas dizia eu então que... Bom, eu escolhi uma música que está pelo nome de Your Follow Me Down. You. Diz comigo. You. You. You. Follow. Follow. Me. Me. Down. Ah, you, desculpa. Me. Me, you. Exatamente. Bom trocadilho. Escolhes me ou escolhes you? E agora, down. Down. Exatamente. You. Follow me. Down. Anda lá. Pronto. O melhor do que dizer isso será dizer You follow me down. Pronto. Eu estou a tentar imitar a skin. Na semana passada chegámos a 1h20 de emissão. E porque as músicas eram minúsculas. Então aquela da TV2 tinha aqui a 30 segundos. Se cada uma tivesse 3, 4 minutos. Está bem. Anda lá. Deixa lá. Só o Dragon Ball GT. Não, nem o GT. Só o Água Fresca, o Água Fresca que era. Mais ou menos. Sim, diz lá. Pronto. Mas agora sim, vamos lá a música. Aliás, já ia na música, não é? Eu Follow Me Down é a música dos Scan Canenzi. Esta quero música... Saber, eu quero saber porque é que escolheste isso. Porque essa música também... Já te vou dizer porquê. Não quero, como digas. Eu disse que queria saber, não disse que querias que fosses tu a dizer, mas aos jogos. Está bem. Não me ocorre nenhum agora. Eu ia explicar. Estes momentos de silêncio aqui do Castro é porque ele fica calado a pensar num nome para inventar e depois não se consegue lembrar e fica calado. Ah, sim, mano, então, eu sou o Cezaguinho, não é? Sim. Depois você vais passar a ser o Tobolhas. Não sei porquê, mas... O Tobolhas? Acho que fica engraçado. Pensei que fosse o Tobvisual. Agora o Cezaguinho. Anda lá. Pronto, não sei porquê, mas acho que Tobolhas ou Zé Bolhas... Oh, Arthur, já estás a demorar muito. Pronto. Ah, pá, não me ocorre nenhum, caraças. Clica lá, follow me. Pronto, exatamente. É assim, eu escolhi esta música por dois motivos. Primeiro, aliás, por três motivos. Primeiro porque eu conheci esta música e não estava nada habituado a este registro dos Scan Canenzi. Bem, uma balada, eu estava habituado a ouvir assim mais... Enfim, aliás, eu sei que eles têm baladas, mas na altura não conhecia... Eu gostava de saber o teu conceito de balada, o Albertino. Esta música mais parada... Está bem, mas não é uma balada. Já esta semana num programa qualquer, no... disseste, vamos ouvir uma balada e a música era... Isto é uma balada. São assim músicas mais paradas. Está bem, pronto, diz lá. Não, mas pronto, mas dizia eu, Leonardo, que é assim, esta música eu escolhi, e esta música também tem a ver contigo. Também tem a ver contigo. Digas que vais tirar-me a história da segunda música, mas está bem. Pronto, eu escolhi esta música, pronto, dizia eu então primeiro, porque eu não, na altura não conhecia os Cancanhães e como agora, e ouvir esta música foi diferente, porque era um registro mais lento do que aquilo que é habitual. Pelo menos, para mim na altura era habitual, isto é 99. Cá está o teu ano. Precisamente o meu ano. Depois faz parte de uma das minhas cassetes de vídeos. Eu ia falar nisso. De uma das melhores que eu gravei, não é? A cassete número 7, faixa número 2. Não é número 2, mas é a cassete número 7, sim senhor. Faixa número 4. Acho que deve ser para a 33 ou 34. Parecido. Não, porque depois. Porque... Mas é a cassete 7, eu sei. É a cassete 7, sim senhor. Não sei. Pronto. E depois. Depois. Voló! Ah, foi por cima. Pronto, estes são os dois motivos. Primeiro, porque faz lembrar as minhas cassetes, não é? Segundo, porque nunca tinha ouvido essa música na altura e nem coisas do género. Está bem porrada na televisão, está um jogador no chão, eles todos ali à volta. E pronto, já acabou. Pronto, e por outro motivo, eu tenho saudades do cassete 90. Oh, pronto, eu bem disse, tu ias-me tirar a segunda, a minha primeira intervenção, a segunda do programa. Estou lixado com o homem, oh, Rodolfo. O que é que tu queres, Ribeiro? Não, Ribeiro não é nome. Não interessa, mas isto hoje dá para tudo. Oh, assim não parece. Assim... Pronto, então o que é que queres que eu te chame Adolfo? Adolfo, Adolfo é o primeiro Dias. Nome. É. Eu fazia coisa e estou com. Ama lá! Então estás com saudades cá a 790, então essa música, como passou logo na primeira emissão. Exatamente. É verdade. E não depois, sei se foi na primeira ou se foi na segunda. Eu acho que foi na segunda até. Mas há uma parte em que tu fazes um trocadilho do caraças com essa música. Pois é, eu ia falar nisto a seguir. Eu falo nisto a seguir que acho que já vai em 11 minutos e meio. Sabe que agora temos tempo. Então vamos lá ouvir. Eu follow me down. You, outra vez. E eu disse you follow me down. Tu disseste your. You follow. Follow. Me. Down. Eu follow me down. Já ias parar. Eu follow me down. Qual para parar, paras tu então. Tá. Vou bem. Ficar a ver o jogo. Então vá. Fiquem bem. Eu volto aqui a sensivelmente... 3 minutos e meio. Exatamente. Até já. That's me. Então eu vou dizer-te, sempre que ouço esta música, o que é que me faz lembrar? Será muito difícil adivinhar que música é que vamos ouvir a seguir. Acho que é muito difícil, é? É. Isto é sistemático. Agora, sempre que eu... Já ia as negras. Sempre que eu ouço Follow Me Down do Skank and Nancy... Já não sou o único. Não, já não sou o único. Único. Sempre que eu ouço Follow Me Down do Skank and Nancy, quando já chegar ao fim, já sei. Ora bom, vamos até ao Canadá, país que gosto muito. Sobretudo desde que no ano passado conheci boa gente de lá, boa família. Vamos até ao Ontário, não é? Pois, se tudo isso, deve ser. Deixa-me cá ver onde é que nasceu. Ah, lá, Mizinha. Fala-me então, tu disseste que era de 1999 e foi o último single. Pois, eu disse isto no K790. Foi o último single que eles lançaram antes da sua reunificação, ou da sua reunião em 2009. Eles estiveram cá há uns tempos. Pois estiveram. No festival não sei quantas. Pois foi. Acho que foi no Sudoeste. Não, foi no Mercedes. Então gostas da Rádio Sudoeste MN? Ai, estou-me a sentir tão mal disposto. Sabes de que CD era esse You Follow Me Down? Não sabes, não sei o que vou te dizer. Não. Foi o último single do Post Orgasmic Chill. Ah, tá bem? Tá bom. E foi lançado em outubro de 99. Alanis Morissette nasceu em Ottawa, Ontário. Muito bem. Sim, senhor. Ottawa, o que tu quiseres. Ottawa é a capital do Canadá. Ah, é? Que giro. Pensavas que era o quê? Toronto. Não. É como o capital do Brasil ser São Paulo ou Rio de Janeiro. Oh. Não, mas essa aí, pronto. Não, mas eu, pensei, por acaso pensei que fosse... Só tem 36 anos, porque então ela era tão nova na altura. Então ela começou a cantar aos 13. Ah! Ela começou em 86. E deixaram? Ah! Aliás, ela até começou mais nova, mas assim, gravar só gravou aos 13. Ah! Em 86. É a capital... Oh, tá, é a capital do Canadá, mas é só a quarta maior cidade. Há 13 acima, uma delas deve ser Toronto, com certeza. Pois. Outra Montreal e a outra... vamos pensar um bocadinho. Vancouver, talvez? Pois vê. Talvez. É assim, o Quebec do Canadá, não é? Não sei se aquilo se pode considerar. Pois não sei. Ora bom. Então, três razões para eu... ver. Ora, dá-te com o meu telemóvel. Não, agora não posso. Muito obrigado. Então eu... Três razões para ter escolhido a próxima música da Alanis Morissette. Para já não vou dizer o nome. Mas quem conhece minimamente já sabe que música é que falam. Ai! Grande defesa! Quase que é bom do Boa Vista Futebol Clube. Qual é a piada? A piada nenhuma, a piada era se Coimbrões. Olha o meu amigo! Aquele que eu disse que tira 8! Não é, mas. Foi ele que apareceu! Está agora em destaque na televisão. É bem. Na faixa, na cassete número 1, um lado A, agora sou eu a tirar-te do lugar. Cassete número 1, lado A, logo das primeiras músicas, creio que era a faixa número 4, seguida da faixa. Não, faixa número 5 e seguida da faixa número 6, ou faixa número 5, ou talvez 6, e o Follow Me Down Skank and Nancy. Logo a seguir aparecia a canadiana, muito bela, muito jovem, Alanis Morissette, com uma música que, na altura, e estamos a falar de 1900. Qual é o ano? Ah, não sabes. Essa música é de 97, se não estou 98. É isso. Lançada de 13 de outubro de 1998, retirada do quarto álbum de estúdio da Alanis Morissette, chamada Supposed Former Infatuation Junkie. Por acaso, tinha ideia... Pera lá, isto é uma coisa. O quarto álbum, mas estás a contar desde quando? Desde que, não sei, é o que está aqui escrito, é o quarto álbum dela, sei lá. Bem, é assim, eu acho que... Eu não sei se será do quarto ou até se será do quinto. Porque eu sei que há um álbum que foi lançado só no Canadá em 91. Pois, então, mas acabaste de dizer que ela começou em 87? Sim, mas em 87 só lançou um single. Um EP. Tinha, pronto, ou seja, um vinil só tinha duas faixas. Em 91 foi lançado o álbum chamado Alanis. Ok. Creio. 92 foi Now is the Time. 95, Jagger, okay. Lydon Pill, onde tinha o Invisiting Ironic. Exatamente. Ok, pronto. Então é isso. Chegou 4 vezes platina no Canadá, 3 triplo platinado nos Estados Unidos, no Reino Unido platina e na Europa duplo platinado. Engraçado, 1, 2, 3, 4. 1 no Reino Unido, 2 na Europa, 3 nos Estados Unidos, 4 no Canadá. Além de, portanto, já percebeste a lógica, no K790, logo a seguir a... Não só na cassete, mas no próprio programa, logo a seguir ao Follow Me Down, entrou... Ah, o trocadilho que eu fiz com a música do Skankanassa. É que quem era analfabeto, quem não percebia muito bem inglês na altura, como eu... Portanto, estamos a falar quando eu tinha, sei lá, 74 anos. Não devia ter mais. Talvez. Quando sempre que ouvia aquela música, eu andei anos... E quando digo anos, é mesmo anos. Bom, anos. Sim, anos. Quem diz... 'Cause I don't want you, boom, boom, boom, to fuck with me. Eu sabia minimamente inglês para saber o que é que queria dizer to fuck with me. E deixam passar isto nos canais televisivos e na MTV, que era onde eu via, era aí e no Sol Música. Já há muito tempo falávamos no Sol Música. Já há muito tempo. Era na MTV e no Sol Música. Olha, eu gravei esta música precisamente, essa dos Cancanados, e precisamente do Sol Música. Pois. Na MTV passar esta letra sem censurar, então como é? Só passado muito tempo é que eu vi a letra em algum lado e percebi que era eu não te quero para me perdoares. Forgive me. E não sabe que eu sempre percebi forgive me? Exato. Ah, sempre percebeste? Não, mas eu já te dizer isso, mas não sabia. Então, mas faz, se ouvires a música, não é? Forgive me. The fuck me. Pois. Eu preferia falar. Não sei o que eu digo, agora não foi, chama, ainda sou algumas. Pois, olha, já agora disse-me só dar aqui um pormenor. Cassete número 3, faixa 30. Aliás, número 7, faixa 33. E eu sei porque o número 34 era Air Control dos Chemical Brothers. Chemical. É a mesma coisa. Eu sabia que eram as duas seguidas, mas agora estava aqui a lembrar-me que essa dos Cancanados era o número 33. E não gravando só música, mas sim num canal antigo chamado CNL. Canal Notícias Lisboa. Exatamente. A procedente da 5 Notícias. Exatamente. Atual líder da TV Cabo. Bom, atual, já há muito tempo. Além disto, Alanis Morissette faz-me lembrar uma voz bem mais recente, e tu sabes qual é? Presumo. E por acaso, eu vinha de falar nisto, deixa-me... Presumo, não sei qual é. Não sei. Ah, presumo, mas não sei qual é. I'm about to lose my mind. É sério? For so long. Eu já te disse a primeira vez que eu ouvi, aliás, no programa em que eu coiso. Mas olha que eu acho que a voz da Alanis Morissette é melhor. Só é confundível com a da Skylar Grey. Tipo, quando ela era mesmo pequenininha. Pequenininha não. Pai, com quanto 20, pai 20 anos. É a primeira vez que eu ouvi esta coisa. A primeira vez que eu ouvi aqui, na tal atuação dos Grammys, eu já falei nisto. Ai, que eu já ia aqui. Não há partes que fazem agora? A mim fala mais a dos Cranberries. Olha, ainda bem que eu te mostro isto. Já estou para perguntar isto há uns tempos, mas... Eu acho que há aqui uma parte no refrão. Esta parte do you não parece computurizada. You've gone. Queres ouvir outra vez? Olha por lá. Okay. You. Será que é a voz dela? You've gone. Parece-me que é a voz dela. Pronto, e como eu gosto muito desta I Need a Doctor, e agora quero estar atento a esta carreira, ou provável carreira da Skylar Grey, mas a Alanis Morissette tem lançado CDs. Há muito tempo no osso. Ela não canta assim grande coisa, acredita que não. A Alanis? Não, a Skylar Grey. Ah, não sei. Só vi essa You Love the Way You Like. Ela facilmente vai descarrilar para a música fácil, infelizmente. Não sei. E tu vês. Sei que estás a falar muito longe do microfone. E tu vês carreiras aí. Pessoal, sei lá. O Henrique Iglesias, que até começaram a cantar bem. Oh, esses agora, com aquela gaja das Pussycat Dolls, não há quem é. É só o computador, para o meio. Não sei, mas não é. Olha, mesmo... Não estou a dizer que é o único, quer dizer, por todos fazerem, olha, está certo? Não. Não. Por não, muita não. Gente fazer, ah, deixa lá. Não, mas ouve, mas é para aquilo que ela vai... Se ela for para aí, se ela continuar a carreira, é para aí que ela vai continuar. Ela não tem voz de... Ela não tem voz de... Para, por exemplo, para prolongar notas. Como é que tu sabes isso? Só ouviste não, nesta e não a do Will Lives. Não, mas nota-se que ela não tem... Ah, bem, está. Pronto, mas como faz lembrar? Ela não sei, faz lembrar... E além disso, tu falaste que há 7,90 estragaste tudo. Porque eu estava a explicar a sequência e ia dizer que esta música também era em homenagem a todos os bons programas que já passaram e ainda passam na Antena Web, que são todos, quer dizer, quase todos. Aqueles que o Carlos Bonaparte faz são só razoáveis. Por isso é que eu os ouço. Que são os programas razoáveis, os bons não ouço. E então a homenagem a todos os programas, sobretudo àqueles que já passaram e já não passam no K790. Tu ao bocado estás a dizer que sentes saudades, não sei o quê. Claro que eu de vez em quando também me lembro, se eu tivesse a fazer o K790 já sabia mais umas coisas, já estava mais informado, já tinha mais coisas. Estás a rir? É mentira? Não, eu sei que é verdade. E recordava mais umas coisitas e tal. Portanto, vamos ouvir a seguir de 1998 a Alanis, pode ser? Olha, é da cassete ou não? Ou é a mesma do CD? Não trouxe a cassete porque não estamos no K790. Tá bem. Não tem a qualidade da coisa. Tá bem. Mas também tu, se quiseres, tens aqui. Este programa acho que é o único que eu faço que é de qualidade para baixo de razoável. Ah, pai, qualidade. Eu peço desculpa aos ouvintes que ouviram a emissão da semana anterior. Um programa tão bom e foi o que teve qualidade de som. Pois é. Porque este Miquelino... Pois. Num bom gravador, não é? Para o estúdio. Não. O Miquelino és tu. Bem, vamos à música antes que eu seja acusado de falta de material. Mais uma falta de material, como na escola. Vamos lá, música. Então, qual é que é? Diz lá. Tu na escola, se levasse falta de material, era só se não levasse a máquina contigo. Não, de resto. Que é isso? Levar falta de material para não teres borracha? Não, por dos livros, por exemplo. Os livros, ou... Ah, houve alguns que eu lembro que tu tinhas deixado os livros no, na tua sala. Eram quase todos. Que era para poder sair um bocadinho das aulas, apanhar um bocadinho de ar. Estavas bem, tu. Está bem. Obrigado. Se fosse o trocadilho. Obrigado. Análise Monice. Tu acabas já a seguir a música. Agora estou mortinho para ouvir a música, que já estou quase ansioso, estou quase a chorar. Alanis Morissette de 1998 não é a versão cassete, é a versão original de estúdio. Thank you! Thank you, frailty. estamos de volta depois de Thank You, música da cantora Alanis Morissette. Pois muito bem, ouvintes. Escolhas tu a escolha agora? Efetivamente, és tu a escolher. Ah. Efetivamente, és tu. Pronto, está bem. Então é assim. É a Catarina. Eu sei. Efetivamente. A próxima música é de uma jovem que eu, sinceramente, admiro bastante. Ela não é muito conhecida, não. E tornou-se mais conhecida, não propriamente pelo facto de ser boa cantora, embora seja, mas até pelo facto de ser uma boa adversária, digamos assim, da vida. Adversária no sentido de... Ou melhor, não é... Lutadora. É, exatamente, é essa. É essa a expressão certa. Eu não sei quem é, não sei. A Catherine McPhee, ela... Ela, em 2006, era cantora, embora não fosse nada conhecida, mas depois ficou com aquela coisa de... Cá está a questão da imagem. Ela... Teve que fazer frente à imagem. Ela chegou a uma altura em que eu só te vou dizer uma coisa. Então diga. Ela vomitava 6 vezes por dia. Propositadamente. Isto chama-se bulimia. Sim. E ela ultrapassou a bulimia. É hoje... Eu vi isto ontem num documentário. Sabia ver se a vida são plástica. Por acaso não. Foi mais no coisa. Ah, não foi. Exato. Por semanas. Não pode ser que é o canal de história, pois não. Ah, não. Pronto. Efetivamente, não. Pronto, então, ninguém sabe que é no canal de história. Pronto, eu não digo nada disso. Mas dizia eu então, pronto, vi este documentário, não só sobre ela, mas, enfim, no geral, mas, e é assim, se eu já gostava das músicas dela, ainda mais fiquei a admirar por aquilo que ela passou, porque, está bem, eu sei que a bulimia é uma coisa que vem da nossa cabeça. Ou melhor, a bulimia é uma doença, mas começa por tudo coisas que vêm da nossa cabeça, não é? Mas a verdade é que, para quem lida com estas doenças, é muito complicado. É muito complicado. E eu conheço uma pessoa que tu, por acaso, também conheces. Que, apesar de não ter que lidar com bulimia, lidou com anorexia. E são coisas muito complicadas de lidar. Porque essas pessoas acabam por ter que ficar um mundo muito fechado. Ora, primeiro porque é difícil admitir que temos. Para nós não temos. É o nosso corpo que está... não está como nós queremos, não é? E depois o espelho engana. Mas mais grave do que isso, é o preconceito que há da sociedade. Nós chegamos a um ponto em que nós não podemos desabafar com as pessoas à nossa volta. Nós não podemos... Nós, quer dizer, fica difícil porque... até porque depois sabem que é assim, o organismo altera. Portanto, nós vemos coisas que mais ninguém vê e os outros não entendem que nós, de facto, temos aquela visão das coisas. Para os outros, nós é que somos maníacos, somos malucos, somos... Eu, felizmente, nunca passei disso, nunca passei por isso. Mas tenho todo o respeito por quem já passou. Lamento porque ainda não ultrapassou, mas fico muito feliz por quem já conseguiu vencer essa batalha, porque é muito complicado. E sinceramente, eu, se já admirava a Catherine McPhee, ainda mais gosto dela. Muito mais depois de ver que, para além de se ingrar na vida pessoal, se ingrou na vida profissional. E este It's Not Right 2010 é a prova disso. It's Not Right. Foi o que eu disse. Por acaso foi o que eu disse mesmo? Não disseste isso not cry? Não. Então ouvi mal, bate-me. Isso... Não bate nada. Bate-me. Não bate nada. Bate-me, efetivamente. Não há, Celestino, bate-me. Afonso, bate-me. Oh, João, assim está, dá-me lá. Pronto. Efetivamente, bateste mal. Mas é isso, então, eu escolhi esta música e porque também gosto muito desta música, tem uma batida fantástica. Catherine McPhee. Para ti é tudo fantástico. Estás a apresentar o Parem para o Rádio à Tarde? Vamos ouvir esta música fantástica, espetacular, efetivamente. Não, por acaso, eu gosto muito, sabes que eu tenho uma visão muito ampla daquilo que é espetacular. Ah, tens uma visão? Tenho. Recebo todos os meses em casa. Sabem como é que se chama essa revista? Essa revista que eu recebo em casa é aquilo que se pode chamar de visão para cegos. Pois é. Sério. Olha, tem um artigo interessante esta semana, na terça-feira, no site da Visão, que dizia, o título, afinal, um desgosto dói mesmo. E é um estudo de investigadores norte-americanos que comprova que o cérebro não consegue distinguir uma dor emocional de uma dor física. Por exemplo, quando a pessoa amada te deixa, e estamos a falar, não é de uma paixão de 2 semanas, é mesmo uma pessoa com quem tu estavas há muito tempo e ficas sem ela, a tua perturbação era como se tivesse, sei lá, uma queimadura grave ou algo mesmo físico. Eu sei. Agora isso está comprovado. Sabes que eu... Sabes que já passaram 4 anos e. Ou 3, se quiser, para ser mais exato. E sabes que ainda há, digamos, vestígios dessa queimadura. É por isso é que eu sei o que é que tu quer, o que é que este estudo comprova. Porque eu não tenho problema nenhum em dizer. Até porque tenho uma página pessoal na internet, que não vou dizer qual é, como é lógico, mas tenho uma página pessoal na internet e, portanto, quem por acaso quiser pesquisar sobre mim, que já o fez certeza, vai lá encontrar a página, não é segredo nenhum. Portanto. Até, e também sabes que eu sou uma pessoa muito transparente. Não sou. Pronto, não sou fechado. Sou uma pessoa como todos os outros. Portanto, procuro como, no Google como o Paulo Carolino, é? Encontro. Não, página pessoal do Paulo Carolino. Podes pesquisar como Miguel Francisco, vais lá parar também. Ah, está bem. Pronto, Catherine McPhee, vamos ouvir o não tema. Não há nada, quero ouvir uma coisa. Ah, pronto, está no bem. Momento em que eu. Não foi o momento em que eu mais morri, não escolho as suas corredas, começou há meio ano, mas. Foi dos momentos em que mais me li, foi no passado, sábado, quando depois ouvi, quer dizer, já na altura parti-me a rir, mas depois ao ouvir a emissão ri-me ainda mais. E metam lá a voz do Freezer. Do São Goku, vá lá, tens de fazer direito. Tu não sabes a sete. Nuno, isto é assim, tão coiso, porquê é que não fazemos uma fusão? Só que fazes melhor do que eu, olha, fala lá a voz do Freezer. Freezer. São Gohan, não é assim. Eu já não sei. Não. Então, já não sabe. Olha, vamos ter que ouvir a emissão da semana passada para tu te lembrares. Eu já não tenho a voz do Freezer. Na semana passada tinha, agora já não tenho. Não, nem isso. Tinha muito presente na memória. Eu já não. Ah, eu meto já aqui o Freezer a falar que tu ficas já com a memória refrescada. Há intervalo hoje ou não há intervalo? Comem. Ah, intervalo. Está bem. Força do mal. A intervalo, mas antes deixa-me apresentar a música. Eu também vou lá. Oh, filha. Diz lá, oh, Freezer. A música de Catherine McPhee. It's not right. Speed. aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. A Antena Web convida-te a ires até à melhor pista de dança, onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos, para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser, em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me, de sábado para domingo, entre as 11 da noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas, Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia, todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã, Electric Nights, na Antena Web. Achas que este é o nosso máximo? Então descansa! Porque não. Thunderdog. A batida mais intensa para uma estação em potência máxima. Thunderweb, o teu verdadeiro alucinogénico. Thunderweb. Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua Antena Web. Arena Sertaneja. Siga de perto na Antena Web as músicas sertanejas mais badaladas no Brasil. Arena Sertaneja. As 12 músicas mais tocadas na semana. Na Antena Web, aos domingos, às 9 da manhã. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na Antena Web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na Antena Web. Que eu partiu a rir da emissão da semana passada. Nuno, faz assim meio coisa. Por que é que não fazemos uma fusão? Mas o problema é que ele era assim mesmo. Mas eu sei, ele é... Ele é bem. Está bem. Ora bom, depois do intervalo, vamos ouvir a minha resposta. Nuno! Diz! Sabes que a Kika teve um sangue pelas costas? Não percebi! Sabes que é a Kika teve o sangue pelas costas? Pelas costas? Sim! Como é que foi isso? Então, na altura e tal, o Sangoku gritou Kamehameha! Não percebeste? Não. Está bem, então depois digo que tenho off. Tu dizes tudo em off. Já não há passado. Na semana passada ias-me contar uma história do Sandro em off e não contaste nada. Ai, eu vou-se a conto agora. Ainda me falaste nisso. É. Não, que o Valdir que estava todo cheira Sandro com duro. E dançando que zomba nos escola. Sim. E ele estava lá a dançar também. Mas acho que ia contar em off, agora já vais contar no ar também. Pois. Então conta. Não, vou contar mesmo sentado no ar. É, no ar não comigo. Até que eu sou muito pesado. Mas diziam então. Não, ele estava lá a dançar, todo lá na escola. Então depois estavam lá as miúdas todas paradas, depois tocou para dentro e tal. Ele continuou a dançar e o pessoal da rádio escola continuou lá a pôr a música. Não quiseram saber, ninguém ia para as aulas e depois aquilo. E foi um espetáculo triste, porque lá estavam as meninas lá todas assim meio decotadas e o caralho, para mim desde 12, 13 anos. Sim, 12, 13, se calhar não. Ou se calhar sim, já é o 7º ano, estavam lá todas, 7º, 8º ano. Eu não digo nada. Na altura, já na altura era assim, aquilo... Pronto. E é isso. 26. Estava a ver que tínhamos duas músicas, não tinha ouvido aquilo. Ah pá, é que eu estou lixado porque eu quero saber de quem é o original da próxima melodia e não faço ideia. Se não sabes qual é que é, talvez até não. Não, digo assim, estraga o... Estraga o suspense. Tum, tum, tum. Suspense. Será que é do Don Johnson 1986? Vamos ouvir. Olha um avião. É o voo noturno agora. Ah, man. Não. Não parece. Olha, enquanto procuro, vou-te dar uma novidade. Não é só a RTP, nem o... Quem é que tu já disseste que parece que nos copiavam? TVI. Nem só a TVI. A Rádio Antena Web já chega além de fronteiras. A Fox. Uau. Estava eu na quinta-feira à noite, anteontem, a ouvir o... Escolhes tu, escolho eu, para ir para a quinta vez durante a semana. E então, foi, não foi tudo, mas a base foi desenhos animados, certo? Uhum. Ora bom, o episódio desta semana que deu na RTP2, já estamos a ver sem RTP, mas vou falar em Fox, porque a original, a série original é na Fox. Ossos, conheces? Bones? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar também. Ou melhor, nunca vi, mas já ouvi falar sobre ela. A série Ossos, ou Nheka. Conhece a Nheka? Há alguém que tem um perfil no YouTube com esse nome? Nheka. Acho que é uma Daniela, ou o que é que é? Vamos ver se é esta. Tem lá um vídeo na praia, não sei o que é, brincar com as praias. É isto, é. Conhece esta música? Por acaso não? Não conhece esta música? Ai, que Zé Ceguinho, lá lá lá lá lá. Sim, de lá. Não, é assim, pá, conheço vagamente, Rogério. Mas... Pronto, nós vamos ouvir agora um original da Nheka, que deve ser esta nigeriana, uma que nasceu a 24 de dezembro de 1980. Olha, tem 30 anos, sim, desde lá. Só uma coisa, já ouviste o Estrangeiro à Visão da semana passada? Acho que não, não. Acho que não vais a tempo, depois eu vou tirá-lo. Mas pronto, mas... Se eu ouvir agora ainda vou a tempo. Pois, mas agora estamos no programa. Sabes quem é que vai representar a Alemanha na Eurovisão? A Lena. Exatamente. Outra vez? É verdade. Oh, já não vou ver. Já não vou ver. Lena Meyer outra vez na Eurovisão. Qual é a música desta vez, sabes? Já não sei qual é que é. Passei na semana passada no Eurovisão. Pronto. Em fevereiro de 2008, o segundo álbum da Nheka... Ela nasceu onde mesmo? Nigéria. Em Wari, na Nigéria, mas tem nacionalidade alemã. Nheka Lúcia Egbuna. É mesmo nome de alemã isto. É como a seleção de futebol. São alemã. O Mário Gomes, o Mirajal Pouz, o Lucas Podolski, o Boateng, são alemães. Em fevereiro de 2008, ela lançou o seu segundo álbum chamado No Longer at Ease. Sabias? E que o nome do álbum foi tirado de uma novela com o mesmo nome, da Chinua Achebe. Não. É, só aprendes hoje comigo. Pronto, o single principal foi Heartbeat, que é a música que vamos ouvir, mas não é Nheka, que é que foi? Estava a pensar na Heartbeat do Henrique Iglesias com o Nicolas Scherzinger. Sim, o nome é o mesmo. Ah, esta Nheka, que é cá em Portugal, em 2009. França, Itália e Portugal. Enquanto fazia também atuações de abertura da digressão do Lenny Kravitz. Sabes quem é? Sei. Sabes. Porquê é que vamos ouvir o Heartbeat e não vamos ouvir a Nheka? Nheka. Porque, primeiro, o estilo, o ritmo da música é semelhante ao teu da Catherine McPhee Not Matt. Catherine McPhee. Hã? Da Catherine McPhee. E o que é que eu disse? Nheka. Não, Nheka é o que vamos ouvir agora. A anterior foi a Catherine. É isso. Eu até te vou explicar porque é que... Catherine McPhee. Até vou explicar porque é que também escolhi esta música, porque há aqui uma parte da melodia em que a parte, há certos instrumentos. Não é um instrumento, é a melodia. E a batida. Faz um bocado andar o Mas quem vamos ouvir é o som, a dupla. Para de brincar com essa porcaria, o Arthur. O Gaudêncio. O Rui. Não te chamei Rui. É porque esta semana. Não foi esta semana, foi noutra semana. Mas pronto, esta semana é que. Lembro-me de falar nisso porque na semana passada só falavam lá do nascimento do bebé da minha amiga. Na outra semana, para quietinho, Josefino, na outra semana começou uma novela. Hoje sou eu a falar novelas da TV. Então fala lá, não és tu. Fala lá. Começou o Anjo Meu. Eu, já antes de começar essa novela, eu queria vê-la. Nem sabia a história, não fazia a mínima ideia. Mas tinha simplesmente uma atriz que eu ando de olho nela desde que ela apareceu há quase 2 anos na televisão. Chamada Sara Matos. Quem conhece minimamente atores sabe quem é que eu estou a falar. Julgo eu que não tinha feito qualquer aparição antes da série número 7 de Morangos com Açúcar, que começou em 2009, terminando em 2010. Por acaso que já fez? Para mim. Ah, já? Pronto, não sabia. Não tenho certeza. Se não tens certeza, por acaso achas que não sabes? Eu disse, acho que já fiz. É, acho. Ave Maria. E eu ando no olho daquela rapariga, que eu acho que ela até é mais nova do que eu, porque eu considero-a completa. A rapariga interpreta bem, ela canta bem, ela dança bem, tem à vontade, tem expressão, tem voz, tem... Pronto, entre a gentalha nova, entre esta nova mugangada de... Entre esta... O que foi? Entre gentalha? Sim, entre esta gentalha nova e a carrada de atrizes e atores que têm aparecido. Pois é, 20 de outubro de 89, é mais nova do que nós. 21 anos. Que giro. É. Rapariga, este tem futuro. Mas, a novela começou e ainda bem que eu ouvi, porque logo, a primeira cena que eu vi na novela foi eles a escutarem o grande La Vila Morena em plena noite de 24 de abril de 1974. Eu, olha lá, que é isto? Depois percebi, apanhou a altura do pré, que ali o pós-25 de abril, saltaram para 1986 e pelo que percebi vai ser até o fim da novela, assim, uma novela mais histórica. O ano em que tu nasceste. É verdade, fizeste anos. Pois fiz. Tu, não foste tu, nem de Gaga fez anos. Pois é, 20. Mas depois... E esta semana foi especial para mim também por causa disso, porque uma pessoa que me é muito chegada fez anos, a Lady Gaga, fez 25 anos. É mentira? Não. Stefani Germanotta, na segunda-feira, fez 25 anos. Agora vamos ouvir a Sara Matos com o Lourenço Ortigão. Agora vamos ouvir e arrebentar uma bolinha, peraí. Ai, caralho. Agora já, vamos a bolinha arrebentar. Podes continuar. Ah, tem contrato de exclusividade com a TVI, pois claro. Exatamente. E é modelo da agência Glamour. Antes de fazer a sua... Ah, estás a ouvir? Antes de fazer a sua primeira experiência em televisão, tinha concluído o 3º ano do curso de teatro da Escola Profissional de Teatro Cascais. Mas nunca tinha aparecido em TV. E no ano passado concluiu o 1º ano da Escola Superior de Teatro e Cinema. Sim, esta jovem, eu gosto. Sim. Porque... Para que é tempo com as bolinhas, pá? Que quem está a ouvir depois irrita-se e para o programa e não quer ouvir mais. É que ela... Já não sei, talvez, já não sei o que eu ia dizer. Ela só participou em 2 novelas e graças a essa participação já esteve em Londres e em Nova York. Besta. Os Morangos esteve em Londres uns dias. E no início desta novela, logo os primeiros episódios, foi ela em Nova York. Pronto. Gosto muito dela, agora pela primeira vez em sei lá quantos anos estou atento a uma novela da noite da TV, de outro canal qualquer. Exatamente. Sobretudo por causa da Efetivamente. Efetivamente estou atento efetivamente à Sara Matos, fazia par com um Lourenço Ortigão, que pelo que eu sei é seu namorado mesmo na vida pessoal, agora, desde se conhecer no namorangada, ou era, se ainda é, não sei. Mas numa entrevista que ela deu, eu gosto da postura dela em tudo. A minha... Como é que chama-se? Alguém que de referência na televisão, se eu tivesse escolhido alguém, era esta, Sara Matos. Sara Alves de Matos. Não escolhias a mim. Tu não és da televisão, mas a rádio. Ah, está bem. E então vamos ouvir ela e o tal Lourenço Ortigão, ou seja, Rui e Margarida, na Morangada, na sétima temporada de Morangos com Açúcar, Vivo o Teu Talento, Margarida Bacelar era a protagonista, na voz de Sara Matos e Lourenço Ortigão, ouçamos Artbeat. Pode ser? Pode ser. Então, rebenta lá mais uma bolinha para ficar contente. Essa está aqui mais à mão. Agora sim, Artbeat. You said you'd be there for me in terms of trouble when I need you when I'm down. And likewise, you need friendship. It's from a second love, but I see lately things have been changing. You have goals to achieve, but the roads you take are prone to harass the ones you make another way. Surgiram em algures, num ano à vossa escolha, entre as décadas de 80 e 90, acho que é mais para 80, e desde logo fizeram muito sucesso. Eu não sei como é que se chama a vocalista, mas eu não podia aqui ajudar uma ajudinha. Não sei, vou ver. Como é que se chamava aqui a vocalista e que já era quem é que eles surgiram? Efetivamente, vou ver. Pronto. Bem, é assim, eu lembro-me que, se não estou em erro, em 92, eles lançaram uma música que dava pelo nome de Zombie. E essa música... Acho que é a Dolores O'Riordan. É isso, Dolores O'Riordan. Pronto, e é assim, esta música dá pelo nome de Zombie. E é assim, eu não sei explicar, mas eu acho que ela tem uma voz tão única, ela tem um timbre de voz tão raro. Mas ela agora já não é com isso dos Cranberries. Não interessa, mas... Está bem, na altura era. Mas já foi. Então, depois vais-me dizer como é que se escreve para ver se eu encontro mais alguma coisa dela. Está bem. Pronto. Mas diziam então que na altura ela fazia parte dos Cranberries. E assim, este tom de voz único, este timbre, conferia-lhe uma unicidade tal. Uma coisa fantástica. Por exemplo, se vocês ouvirem temas como Linger, por exemplo, ou Dream to Me, A Heroin to Me, pronto, é mais mexida, mas se eu virem a Linha, que é uma música excelente, ou Linger, acho que se lê Linger. Linger, é, uma coisa assim. Essa música também tem assim uma beleza espetacular, uma beleza extraordinária, aliás. Mas eu tinha músicas tão calminhas como essa, como tão pro rock como esta que vamos ouvir, a Zombie. São irlandeses, sabias? Não, sabia, soube a coisa de 3 segundos. Disse-me o Nuno Miguel há um bocadinho. Ai, desculpa, o António. O Bernadito. Exatamente, é isso. O Bernadito. Qualquer coisa. Sabes que a música é de que ano? 92, não estou em erro. 94. É parecido. É lá, é do segundo CDD. Pronto, e é assim, eu escolhi esta música. Bem, ela primeiro faz lembrar os meus tempos de criança. Eu ouvia num programa. Temos a orquestra de cães? Temos. Sim, exato. Vão fazer música. Sim. Engraçado, nunca tinha referido isso. Será que eles estão bem a cantar? Não, é capaz. Pronto, mas diziam então que esta música para lembrar os meus tempos de infância, quando eu ouvi o Top Mais, que dava ao sábado, tal como hoje, mas que era complementado por um programa de música portuguesa ao domingo, que era Made in Portugal. Mas pronto, bastava esta música justamente ao sábado. Eu adorava ouvir esta música, e na altura o Top Mais não era aquilo que é hoje, não é? O Top Mais não. Bom, primeiro, se não estou em erro, hoje eles já não fazem isso. Mas na altura davam as músicas até ao fim. Mas nem metade das músicas. Pois. Não há tempo. Pois. Na altura davam as músicas. Olha, sabes uma coisa que eu acho estranho no Top Mais? Como é que a Loca, que já saiu algo, eu já falei nisto, passado um mês ou dois de eu ter falado nisto, ainda continua em primeiro lugar? Uma música que já saiu há tanto tempo. É roubalheira aquilo. Pois, não sei. A Loca da Shakira. Eu sei. Está bem, diz lá. E já saíram mais duas até depois dessa. Pois. Mas pronto. Mas dizia eu então que essa música faz lembrar nos tempos de infância. Por isto mesmo. Porque, na altura, faz lembrar nos tempos de infância e também outra coisa, que é assim. Faz lembrar a televisão que era na altura. Bom, se vocês repararem, a Antena Web, digamos que fecha às 4 da manhã e abre às 11h40. Pois, na televisão era mais ou menos assim. Fechava um bocado mais cedo, mas também abria mais cedo. Mas abria e fechava, por exemplo, não ficava a dar coisas para encher. Havia programas de qualidade. Havia coisas com maior qualidade. E na altura, na década de 90, quando surgiram de repente mais dois canais, em 92 um e 93 outro, nós tínhamos aquilo que eu posso chamar de televisão perfeita. Em Portugal, porque tínhamos poucos canais, um número comparável ao número de pessoas que há em Portugal. Tínhamos qualidade nos programas. Tínhamos boa música, eu acho que a década de 90 foi das melhores, até meados da década foi das melhores em termos de música. Meados? Sim, achas 99. Mas é aí que eu já ia chegar. Achas de 99, que foi realmente para mim o melhor ano de todos, eu acho que até a meados da década de 90, até 95, pronto, se fizeram realmente, foram as melhores músicas, foi a década de 80 e meados da década de 90. E é assim, ou seja, Zombie, Cranberries, que estavam no seu auge, na altura, década de 90, que é das melhores, porque há uma, é que depois é assim, é das décadas mais liberais, daquelas em que há uma maior evolução, mas em que ainda há infância. Hoje em dia a gente foi putos de 7 anos com telemóvel, não é? E a ser à internet. Não os veio brincar, como na altura. Agora é jogos de computador. Mas, ou seja, havia tudo o que era bom. A primeira década de 90 era a década perfeita. Havia de tudo. Agora, pronto, há demais. Há tudo, mas há demais. Mas, ou seja, esta música faz lembrar aquela altura. Faz lembrar aquilo que era quando eu tinha 8 anos. Fala bem. E, portanto, eu escolhi esta música porque, sinceramente, e esta semana, enfim, foi uma semana preenchida, não na rádio, ou melhor, também na rádio, mas enfim, foi uma semana preenchida em todos os aspectos. Mas eu confesso, tenho mesmo muitas saudades desse tempo e dessa calma. Havia muita coisa a acontecer naquela altura. E para quem tinha um bocadinho mais idade do que eu, via. Era a União Soviética que acabava de se desmoronar, era a guerra na chamada Filha da Europa, que era a Jugoslávia. No Iraque. No Iraque também. No, enfim, no Iraque. Não era só no Iraque, não é? Aquilo era... Portanto, era a guerra do Golfo, não é? É. Ou seja... mas, portanto, havia uma série de coisas a acontecer no mundo tal como hoje. Hoje, ok, não é no Iraque, é na Síria. Mas, aliás, mais rápido, não é no Iraque, é no Kuwait. Está bem, pronto, Líbano e Israel já não têm um conflito tão aceso. Portugal não era campeão do mundo júnior em 91, em Lisboa. Também é verdade. Ou seja, havia muita coisa a acontecer tal como agora. E também havia notícias, também havia blocos de noticiários para nos informar. Agora, e também já havia um acesso mais democratizado à música. É isso para o 98. Também. Assim, apesar de não haver internet tal como hoje, já havia um acesso mais democratizado à música e, sinceramente, eu acho que a única grande mudança realmente para melhor é o acesso ao mundo que nós temos com outra facilidade do que na altura. Porque, de resto, mas houve assim uma... Não sei explicar. Eu, hoje em dia faz impressão. Eles com 10 anos, 11 anos, já fazem coisas que eu com 12 não queria fazer. E faz-me muita confusão. E mais do que confusão, faz-me pena. Este pessoal já cresceu tão depressa. Eles não sabem o que é ser criança. Ele, pronto, e assim, faz-me muita, mas deixa-me mesmo muitas saudades. Desse tempo de... Enfim, de cá está. De quando eu era criança. E eu tenho uma oportunidade única. Eu hoje sinto-me um adulto muito feliz. Porque tive a oportunidade... E a minha geração, se não foi a última, será das últimas, a ter tido a oportunidade de ser efetivamente criança. Efetivamente. Mas é verdade, não é? Sim, por acaso é. Por acaso agora estás a falar muito bem. E por isso eu sinto-me muito lisonjeado em poder trazer esta música aqui e dizer: esta música é do meu tempo. É de quando eu tinha 8 anos, tudo bem, mas é de quando eu era criança. E confesso-vos, tenho muitas saudades. Músicas dos Cranberries. Mas olha que eu acho que ela fez uma participação qualquer especial agora para o álbum de 2010. É capaz. Mas ela teve uma carreira só a partir de 2007. Foi. Olha, ao bocado não acabei de falar. Estava a falar da série da Fox. Os Ossos, pois é. Bones, RTP2. É. Sorry, não é? Na quinta-feira. Na quinta-feira estava eu a ver... ouvir o Escolhes Tu, Escolho Eu, a falar de desenhos animados. E o episódio que deu do Bones, do Boss, foi de quê? Baseado em coisas de desenhos animados, em personagens de desenhos animados. E olha os copiões. Ah. Ouviram isto no sábado e passaram este episódio hoje. Não foi? Então, mas olha, sabes, eu por acaso vou-te confessar uma coisa. Então diz. Confessar, enfim. Sabes que nós desta semana, agora faço assim, há pouquinho a atravessar fronteiras, esta semana recebi mais e-mails de lá de fora do que de cá de dentro. De ouvintes. Que é fora da tua casa? Ah! Não, de fora de Portugal. Estavas quietinho com as bolas? Não! Está bem. Vamos ouvir a música? Estás a ficar tarde? Vamos lá então, vamos lá. Cranberries com Zombie, Zombie, Zombie. Música! We'll be right back. bem, enquanto ele não decide... Eu disse para esperares aí! O que é que acontece se o melhor microfone? Vou-te dizer a minha inspiração para a minha próxima escolha e última de hoje. O Pac não faz parte da música. Está um disco antigo? É um disco vinil. Olha, hoje eu vi o We Are The World, estou a lembrar o início do 2080. Bonito isto, é? Por acaso, é. Pronto, mas não é esta música que vamos ouvir, pelo menos não é esta versão. Mas a tua do... Não, bem, estás bonito assim. Agora fala assim, bem como é que fica. Olá, caros ouvintes, já estou de cantinho de ver e tal. É, tá igual. A tua voz... Faz lembrar o... I'm a creep, I'm a rape... Está para quem fazer as neiras, coitado. I'm a rainer... Não há muitas ações a esta música. Há a dizer que para mim é das músicas mais bonitas que já houve neste género de rock alternativo, na história da música. O CD, o single é de 1992. Hoje estamos muito na década de 90. É, em homenagem ao cassete 90. É, só o Can Do It's Not Right e o Art Beat é que não é. De resto é tudo de 90. 99, 98, 94, 92. Andamos a recuar. Foi? Tá bem. Ah! Além de fazer lembrar, além da melodia considerar o ritmo parecido com a tua escolha, faz lembrar, obviamente, a minha amiga de Figueira, porque foi ela que me deu a conhecer os Scala, que era o que estávamos a ouvir ao bocado. Ah, os Radiohead são ingleses, não disse isso ao bocado. E até já deu origem a uma emissão de quotas da música. Em homenagem, exatamente, em homenagem, apenas com músicas do Scala. Fazem versões bonitas e então este creep, acho que fica uma coisa... E meninas a dizer as neiras, já viste? Eles chegam ao refrão e dizem... So fucking special. Estás a rir? É mentira o que eu estou a dizer? Foi mentira. Conta aí aos ouvintes o teu dia de ontem de notícias. O meu dia de ontem de notícias. Ora bem, ainda bem, mas era isso que eu queria dizer há um bocadinho e já me esqueci. Nós muito ou quase seja tarde, temos que pôr o programa no ar. Então é assim. Bom. Ontem não vamos por Tantena. Desistava a sondagem de música fantástica. Mas eu sonho a tua voz. Caros ouvintes, ontem não houve desporto de antena e o motivo é simples. Os estimados ouvintes deverão reparar que, em alguns dos casos, os jornais desportivos e outros publicavam notícias que eram para a brincadeira. Dá-se, porém, que os mesmos jornais, em alguns casos, já haviam publicado notícias com o mesmo assunto em datas anteriores, ou seja, foram buscar notícias com um fundo real e inventaram mais qualquer coisinha. Dá-se também, noutros casos, que alguns jornais nem se dignaram, mesmo hoje, a desmentir certas notícias. Ora, como a Antena Web preza pela qualidade da sua informação, chegado ao momento em que não pôde garantir a veracidade de todas as notícias que ali seriam veiculadas, acabou por não realizar o Desporto Antena. Em meu nome pessoal, Carlos Bonaparte, manifesto-me veemente contra esta falta de bom senso. Não na brincadeira em si, mas nas notícias que, aparentemente, até são credíveis e que facilmente as pessoas acabam por cair nelas. Sou também manifestamente contra o facto de, mesmo largas horas depois da notícia ter sido publicada, não haver um desmentido e muito mais grave ainda no dia seguinte. Afinal de contas, pelo menos que eu tenha lido até esta manhã, o Sporting estava, por exemplo, oficialmente, a pensar em contratar Ha Yu-min, jogador de Schalke 04, e consequentemente também os seus 400 ou 500 adeptos que viriam nos charters através da China. Pronto, não vieste a ser desmentida, embora eu saiba que é mentira. Mas este é apenas um dos exemplos das notícias que até teriam um fundo real, porque Hao Yumin esteve mesmo a ser estudado, aquilo que sei, embora não tenha avançado com nada em concreto. Outras notícias há que se chega ao ponto de nem sequer saber se são mentira ou verdade, tão credíveis que são, e tal falta é a de bom senso dos jornais que não declaram se é ou não brincadeira de 1 de Abril. Tenho dito. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo a ser vendido efetivamente à seleção efetivamente de Espanha, jogar para Espanha. Mas essa o Lionel Messi ter um acordo com o Benfica para ir jogar para cá. O Fábio Coentrão vendido ao Futebol Clube do Porto. Essas coisas. Chegou uma certa altura do dia de alta que eu já nem sabia o que era mentira, o que era verdade, já desconfiava tudo. Tanto é que surgiu a história do guarda-redes olhanense emprestado para um Sporting, Ricardo Batista, foi apanhado num contra um antidoping positivo e eu pensei que fosse mentira. Mas depois comecei a ver as coisas, o presidente falou, não ia inventar uma coisa destas, depois dava problemas. Não, mas repara, mas é, exagerou-se tal, eu acho que se exagerou muito. Eu não sei se é assim ou não habitualmente. Não, acho todos os anos, já te disse, em 1997, os notícias tinham em primeira página, na grande manchete, o metro está a Porto, está, metro Porto está pronto este ano, ou para o ano, por acaso. Mas isso aí não era suposto ser mentira, pois não? Era, foi propósito. Então as obras ainda mal tinham, acho que ainda nem tinham começado na altura. Aquilo foi mesmo para puxar. Não, mas é isso. Deixa-me achar que eu ontem também inventei muita coisa, eu vou-te dizer. Olha, disse à minha amiga 22 de junho, sabes quem é? Sim. Que ia passar lá ao fim da tarde para mostrar uns vídeos fantásticos que eu tenho, porque eu na quinta ao fim da tarde estive com ela que me teve a mostrar vídeos do YouTube, coisas que eu nunca tinha visto, coisas engraçadas. Exato. E tal. Aliás, um programa que eu até já estivesse lá para as bandas A4, e então ela teve-me a mostrar muitas coisas, mas faltou-lhe um vídeo, que é uma vaca que faz xixi no estúdio, e depois a assistente entra e escorrega no xixi e vai ao chão de traseiro. E ela estava mortinha por encontrar, teve sem exagero quase meia hora à procura disso, não encontrou. E eu na manhã seguinte, ou seja, ontem de manhã, quem é que foi? Ontem de manhã, mandei-lhe mensagem a dizer que tinha encontrado esse vídeo, ainda outro vídeo de uma outra vaca a fazer xixi em cima de uma pessoa que ela não conhecia muito bem. Tudo mentira. Logo num jantar sem eu chegar, numa adormeça sem eu chegar, que eu vou à tua casa. Fui. Depois foi com esta amiga de Figueira a dizer que ia ficar à espera dela na Trindade. Ela, sim senhor, pode ser, até logo. Ela chega à Trindade, não me vê, passar um bocado lá na mensagem. Onde é que tu andas? Eu estou em casa. Há muito tempo estou em casa, onde é que eu vim deixar? Depois disse-me outra amiga minha que ia esperar à porta da casa dela. Achas que fui. Disse-me outra amiga minha, olha, a mais nova das azeites, que uma amiga em comum tinha sido proibida a falar comigo, para o governo. E eu, já sabias disto? E ela, não sabia. Acreditou-se. E o que é que eu disse mais? Ah, disse à nossa ouvinte habitual, e que às vezes está aqui e hoje não está, assistente isso, que tinha sido aumentado o salário muito mais, já tinha ganho muito mais, já tinha contrato para 10 anos. Não, parte de contrato de 10 anos não disse, mas essa também acreditou-se. Eu quando saí daqui, bom lá esclarecer que era tudo introjice. Não vou nada, quando ouvir a emissão que fique esclarecido. Por exemplo, também é uma ideia. Por isso eu também inventei pouco, pronto. Sim, mas... Mas isso são coisas... Mas isso, pois é, não é imprensa. Isso, ora. Porque é isso mesmo, amigo. Isto é entre uns entre os outros, não é na imprensa. E mais, essa notícia do Sporting, agora já pode estar, mas às 11 da manhã, e eu ainda não vi desmentida. Nem desmentem, foi lançado ontem e acabou, já não se fala mais disso. Agora comecei a me rir porque há uns anos uma tia minha ligou para a minha avó a dizer... Olha, boa tarde, nós somos das Águas de Portugal, vamos cortar aí a água durante umas horas, vai começar hoje, ainda não sabemos se acaba hoje ou se vai prolongar durante os dias. Isto no dia 1 de Abril. A minha avó... Filho das cutas, nós estamos a agora! Isso, não está. Era tudo mentira. E ela ficou convencida que ia ficar sem água. Mas isso... Pronto. Mas cá está, mas isso é uma coisa... Olha, esta banda sonora é apropriada da Creep, porque pode-se trazer como verme uma coisa muito baixa, e é isso que tu consideras, estas mentiras. São coisas baixas. Ah, considero baixas. É assim, algumas que são para a brincadeira. Agora, por exemplo, esta do Sporting, é assim, ela tem um fundo real, não é? Por isso mesmo é que foram buscar os chineses. Exatamente, ou seja, é uma história que é passível de ser credível. Sim. Portanto, mas credível, enfim... Muito. Portanto, Está bem, é um bocadinho estranho, não é? É um bocadinho estranho, pronto. E eu também é verdade que também caí numa prova falsa que eu não podia... que eu não podia ter a percepção de que era falsa. Mas pronto, enfim. De todas formas... aliás, até foi por aí, se não vi logo que era mentira. De todas formas, pronto. E já agora... Efetivamente. Não, é assim, para quem não percebeu, fácil. Havia uma... Porque eu caí nessa brincadeira, como é lógico. Em que havia um vídeo que dizia que o presidente chinês também estava, pronto, que até apoiava a transferência de um mino para o Sporting. Mas isso não foi ontem? Pois não, isso já foi 28 de março, ou seja, o que me deu a mim, em termos de data, credibilidade à notícia. Ora, no fundo isso era um vídeo do presidente chinês, de facto. Mas a falar de uma coisa qualquer, que agora não interessa, nem a gente sabe o que é. E em legendas? Com umas legendas falsas por baixo. Portanto, ou seja, eu não vendo, não podia sequer ter a percepção de que eram legendas falsas. Aliás, nem sequer de que tinham legendas. Mas, portanto, a hora que morreu 28 de março, ainda mais credível era essa... Pronto, essa notícia para mim, não é? Mas pronto, dessa eu até consigo perceber. Agora, há notícias. Há notícias que, de facto, fica na dúvida, não é? Uma pessoa fica na dúvida, portanto... Para mim, sinceramente, há coisas que não se devem, com as quais não se devem brincar. Pronto. E uma delas é com o jornalismo. Bem, se bem que eu acho que há muita gente que já brinca com o jornalismo o ano inteiro, mas pronto. Também acho sim. Por isso também. Mas pronto. Mas especialmente das meninas devia ser um certo cuidado. Mas pronto. É assim, ouvir. Então, está agora com a música, como estão a ouvir? Nesta emissão 27, a 2 de abril de 2011, começamos por ouvir Skank and Nancy, You Follow Me Down, Alanis Morissette, Thank You, Catherine McPhee, It's Not Right, a Rui Margarida, ou seja, Lourenço Ortigão e Sara Matos com Heartbeat, The Cranberries e Zombie, e vamos fechar com Radiohead e Creep. Voltamos na próxima semana, na 9 de abril de 2011, certamente com mais 6 músicas, 3 delas já sei quais são, as outras 3 nem eu, nem aqui o David sabe quais são. Vamos embora? Vamos embora. Então pronto, Rodolfo, despeite, até para a semana. Até para a semana, estimados ouvintes. Eu já acho que os ouvintes, efetivamente. Até à próxima semana, estimados ouvintes, no dia 9 de Abril, cá estamos para a gente, vai-se encontrar para mais umas musiquinhas, não é aí? 91 minutos e o Bobista continua a ganhar 1-0 algum do mar. Vamos fazer, sabes onde é que a gente vai fazer o próximo programa? Não sei. Na Quinta da Tamargueira. Está bem. Isso não é do anjo meu. Exatamente. A Alexandre Lancas faz mal aquilo, de Alexandre. Mas por acaso faz mal. Hein? Faz o que consegue fazer, mas não é obrigada. Desde que lhe paguem, é o que lhe interessa. Exatamente. Vamos embora então. Radiohead e Creep. I wish I was special. special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a